Eu vim pra molhar a seca do Nordeste. Eu vim pra ser a química que destrói toda a peste. Vim me posicionar no pico do Everest, porque quem me escolheu foi um senhor que é celeste, que me reveste e me coloca uma armadura, que me fez filho e me tirou de ser criatura. E nas escrituras está minha esperança. Eu sou diferente, sou a imagem e a semelhança. Vim pra ser surreal no natural, crendo no invisível, pra declarar que meu espírito é visível. Normal, eu vou ser aos olhos de quem é cego. Eu não vou ser um prego só pra alimentar meu ego. Preciso acreditar que onde minhas mãos tocar vai prosperar, que onde o meu pé pisar vou conquistar, que onde o meu som tocar vou quebrantar corações. Afastados de toda a verdade, pregar arrependimento pra cessar calamidade. A minha história me incentivou a ser igual a todo mundo. Pra quê? Se o filho do meu pai venceu o mundo por amor, mostrou a possibilidade e o valor de amar o próximo e obter temor. Minha mãe não me consagrou, mesmo assim sou escolhido. Com perfume de azeite pela pomba fui ungido, como no primeiro livro do Testamento Novo ou no Velho Testamento. Vim pra libertar o povo, ser coerente, com direção, ser contundente, como zumbi na senzala, todas as correntes. Todos têm um motivo, eu também tenho um. Graças a Abraão eu não nasci pra ser mais um. Mais um, apenas mais um na multidão. Eu não nasci pra ser um qualquer um, não. Eu fui escolhido desde o ventre, essa é a verdade. Não vou me tornar um número nessa cidade. Mais um, apenas mais um na multidão. Eu não nasci pra ser um qualquer um, não. Eu fui escolhido desde o ventre, essa é a verdade. Eu não vou me tornar um número nessa cidade. Vim pra declarar que curada foram minhas mágoas, e que hoje os meus pés caminham sobre as águas, e que na seara continuo o trabalho. E a frase eu não consigo, não existe no vocabulário. É que eu valho 100 pra quem é menor entre os gigantes. É que meu silêncio alastra um avalanche. O errar dói, dói, mas aí deixa doer. É esse erro aí que faz você desenvolver. E o inimigo tá querendo me tirar de fulano. Não vou arrancar orelhas, o amor calou romanos. Eu vou sofrer injustiça sim, porque o mundo jaz, mas as minhas derrotas vão fazer eu querer mais. Está próximo do trono, vigiar sem nem ter sono. E o que me diferencia são atitudes que eu tomo. Não tem subtrair na minha vida, eu sempre somo. Eu nasci pra dominar, na minha carne não tem dono. Espírito terreno, ré do pé, quando eu tô de pé. Se eu não facilitar, sabe qual é? Sou embaixador do reino, reinado pelo governo. Com zelo, sem desespero, há meses sem pesadelo. Linha de frente, eu sou primeiro. Aquiles como guerreiro, Josué, Caleb, eu de Canaã sou o herdeiro. E por mais que eu saia do que foi profetizado, eu não posso dizer não pra aquilo que eu fui chamado. A quem vão enviar pra servir o Rabi? Levanta a mão direita e diz aí, eis-me aqui. Mais um, apenas mais um na multidão. Eu não nasci pra ser um qualquer um, não. Eu fui escolhido desde o ventre, essa é a verdade. Não vou me tornar um número nessa cidade. Mais um, apenas mais um na multidão. Eu não nasci pra ser um qualquer um, não. Eu fui escolhido desde o ventre, essa é a verdade. Eu não vou me tornar um número nessa cidade. Mais um, apenas mais um na multidão. Eu não nasci pra ser um qualquer um, não. Eu fui escolhido desde o ventre, essa é a verdade. Não vou me tornar um número nessa cidade. Mais um, apenas mais um na multidão. Eu não nasci pra ser um qualquer um, não. Eu fui escolhido desde o ventre, essa é a verdade. Eu não vou me tornar um número nessa cidade. Não vou me tornar um número nessa cidade. Nice.